certo. E nós vamos ficando por aqui. E saiba que Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um plano para o seu coração, para toda a sua família. E nós desejamos que você realmente desça depressa, que você peça perdão dos seus próprios pecados e experimente o milagre da transformação de Cristo, na sua vida, tá certo? E se você quiser aprender um pouquinho mais, sempre dizemos aqui que estamos à sua inteira disposição. Portanto, em nome da Igreja Batista Maranata de Caruaru, desejamos a todos um forte abraço e o nosso muito obrigado pela sua sintonia. YS342, Rádio Carababá, FM de Caruaru, Amazonas, Brasil, acabou de apresentar programa Maranata. Portanto, good morning, bom dia, God bless you and your family. Deus abençoe você e sua família. Therefore, until next Sunday in the morning. Portanto, até o próximo domingo de manhã. See you later. Até lá. Tchau. Senhor, eu te peço que o Senhor nos mostre, ó Deus, nesta hora, onde nós estaríamos, meu Deus. Onde nós estaríamos se não fosse, Senhor? Te agradecemos, meu Deus. ZYS 342, canal 285, Rádio Carababá FM 104.9, Carauari, Amazonas, a sua rádio. Carababá, batida do coração, na sintonia a nossa paixão, nas ondas do rádio a emoção, sua melodia, nossa conexão, nossa conexão. Sintoniza a frequência, sinta a vibe no ar, Carababá, a melhor vez se apaixonar, de manhã até a noite, qualquer estação, é a sua companhia, é nossa canção. Carababá, batida do coração, na sintonia a nossa paixão, nas ondas do rádio a emoção, sua melodia, nossa conexão, nossa conexão. Deixa o som te levar, viaje nesse som. Cada nota, cada acorde é puro dom. No trânsito ou em casa, onde quer que você esteja, Carababá te acompanha, é sua entrega. Voando nas asas da música, sem direção, Carababá a melhor opção. Cada verso, cada som é uma ação, nossa inspiração. Carababá, batida do coração, Carababá. Chegando com a Agenda do Rádio, hoje dia 8 de dezembro, hoje é o Dia da Família, hoje é o Dia da Justiça, Dia Internacional do Orgulho Pansexual, hoje também é Dia do Ciclista, meus amigos ciclistas que acompanham aqui a nossa emissora, um abraço, hoje também é o Dia do Cronista Esportivo. Parabéns para Ângela Leal, atriz brasileira, e também para o Ari, jogador de futebol. Ele nasceu em 1985. Fatos históricos e jornalísticos. Foi em 1948 que os irmãos McDonald's abriam um negócio de vendas de hambúrguer nos Estados Unidos. Em 1980, o ex-Beatle John Lennon era assassinado em frente ao edifício Dakota, em Nova York. Em 1987, a Unesco declarava como Patrimônio da Humanidade a Grande Muralha da China. Em 1995, a Organização de Saúde anunciava a confirmação do novo caso de vírus Ebola na Costa do Marfim. O vírus já havia causado a morte de 250 pessoas no ano. Em 2002, acontecia a implosão de dois pavilhões do complexo da Casa de Detenção de São Paulo em decorrência do processo de desativação após o massacre do Carandiru. Em 2013, Metallica, a banda Metallica, fazia um show na Antártida, tornando-se a primeira banda a se apresentar em todos os 7 continentes. E em 2019, acontecia o primeiro caso de Covid-19 na China. Foi o primeiro caso de Covid confirmado. Amanhã tem mais Agenda do Rádio pra você. Até lá! Sanfoneiro só tocava isso. qualquer enguiço, mas é que o sanfoneiro só tocava para a direita. Certo? Para a direita. Ah, bonito. Olha, olha o caracol. O caracol esqueceu, meu irmão. Os noivos soltam a mão direita e vai puxando os outros para dentro, formando um caracol, até chegar no centro do salão. Tu esqueceu, Raimundo? Carababá FM 104,9 MHz. Agora em Carauari, Amazonas, Brasil, são exatamente 9 horas e mais 7 minutos. Sai, mulher! Diabo de mulher! Passei na roça! Ah, bonito! Vamos embora! Olha a chuva! Olha a chuva, rapaz. A pessoa, se eu tivesse tentado fazer festa ontem, né? Mas seria mais um dia de preju para casa, né? Ainda bem que o Justino tava, ontem ele estava ocupado e não deu pro DJ fazer. Água neles! É, estamos aqui iniciando para você mais uma programação de Volta ao Passado. Domingo, hoje é 8 de dezembro do ano de 2024. Dezembro chegando e já tá assim indo tão rápido, hein? Tá na hora da gente ir embora. A despedida. Vai mais devagar, tempo. Viu? Os casais aí se despedem dos convidados e tal. E até para o ano que vem. Beija-flor, carrega seu bofe, viu? Muito bom dia para você que sintoniza a programação. A partir de agora, está entrando no ar o programa De Volta ao Passado desse domingo, trazendo para você informações, trazendo para você alegria para o teu rádio, né? Nesse dia de hoje, a gente recorda o passado, a gente traz lembranças para você de um tempo que se foi, de um tempo que não volta mais, de um tempo de excelências, né? De um tempo muito bacana, um tempo muito legal. Que tempo bom que não volta mais, né? Mas as músicas que fizeram parte deles estão aqui, guardadinho no túnel do tempo da 104. Olha, prefeito Bruno Ramalho, eu conversei com o prefeito Bruno Ramalho essa semana, né? O prefeito já bem mais disposto, bem mais contente, bem mais com astral lá para cima, né? Daquele jeito que a gente conhece ele. Prefeito Bruno, que tem enfrentado algumas situações que a vida nos proporciona, né? Nos traz. Nessa vida nós não temos só coisas boas, nós também temos momentos de dificuldade, momentos difíceis, né? E com ele isso não é diferente, né? Prefeito Bruno, na sexta-feira, iniciou o pagamento do mês de outubro dos contratados. Os contratados começaram a receber, alguns nem sabiam que tinha saído, né? E o prefeito Bruno me informou que o mês de novembro já estará saindo na próxima semana, né? Então, o pessoal que estava, os contratados que estavam com dinheiro em atraso, inclusive, se pede desculpa pelo imprevisto, pelo acontecido, né? Tem que ser pedido, né? E logo, logo, tudo estará em dia, né? Tudo estará direitinho como é para ser. Existem pessoas que realmente não conhecem o prefeito que tem, né? Algumas pessoas ainda querendo, colocando em dúvida se o prefeito iria pagar, se o prefeito iria fazer o pagamento. Realmente você não conhece o prefeito Bruno. O prefeito jamais sairia de Carauari sem deixar tudo em dia, sem deixar as coisas ajeitadinho, bonitinho, para entregar para o seu sucessor, o vereador Ayrton, né, que foi, inclusive, diplomado agora essa semana, né? Então as pessoas tentam, de todas as formas, né, criar situações, mas nós temos aqui um prefeito de verdade aqui em Carauari, né? Um cara que a gente tem que tirar o chapéu, um cara que trabalhou muito, um cara que vai deixar uma saudade muito grande aqui para a nossa população, né? E depois que sai é que a gente vai ver o quanto a pessoa faz falta no município, né? Está cumprindo seus 8 anos, né, de mandato, de muito trabalho. Fez esse pagamento aí no dia de sexta-feira. Aqueles que não receberam na sexta pode ir na segunda, que o seu din-din está na mão, né? Está ok. Aqueles que recebem pelo banco saiu também, e aqueles que recebem através de folhinha também receberam seus din-din, né? Ele me informou que na próxima semana mais uma balançada na árvore, no pé de azeitoneira, né? A pé de azeitoneira foi balançado na sexta-feira, caiu bastante azeitona. E na próxima semana, de novo, dá mais uma balançada, né? Então, com isso, movimenta essa questão econômica do nosso município. E já estamos se preparando também para essa questão de décimo, para o mês, para o último salário do ano, né? Que é o mês de dezembro. Enfim, né, para encerrar o mandato com tudo ok, com tudo pago, sem dever ninguém, tá bom? É assim que o homem vai terminar o seu mandato em Carauari. E assim que chegar, prefeito Bruno vem na Rádio Carababá para falar com você, para conversar com você. Prefeito Bruno, inclusive, ele estava tão alegre, né? ele com aquela alegria dele, ele disse: prefeito, o senhor chega quando? Ele disse: rapaz, Reinaldo, pela posse eu tô indo. Brincadeira dele, né? Nessa semana agora o prefeito já deve estar aqui em Carauari, se Deus quiser, né? Junto com a gente, junto com a primeira dama que assistiu na sexta-feira, de longe, rapaz, ela viu toda aquela beleza, todo o encantamento da inauguração das luzes do Natal da Gratidão. O Natal da Gratidão, que foi denominado Natal da Gratidão este ano, né? E foi feito, acenderam as luzes na sexta-feira. Eu estive lá, uma emoção estava no ar, né? Muita gente presente, muita gente participou. E agora está todo mundo indo na orla tirar foto, né? Fazer a sua postagem, postando no status, postando no Instagram, postando no Face. Enfim, ajudando a divulgar a nossa cidade, ajudando a divulgar Carauari. E aquelas pessoas que sempre torcem para o contrário, né? E que ainda não aprenderam, que sempre que torcem para o contrário com o prefeito Bruno se dão mal, né? Toda vez que eles torcem para dar errado as coisas dão certo, né? Continuem torcendo para o errado, que toda vez que vocês torcem para o errado, dá certo, né? Então continue torcendo. Só se encontrar. Vamos lá, vamos iniciar nossa programação trazendo a primeira música de hoje. Bom dia, Carauari. Ao te ver pela primeira vez, eu tremi todo. Tomou conta do meu coração. Com esse olhar negro de menina, me fez nascer no peito esta paixão. E agora não durmo direito pensando em você, lembrando seus olhos bonitos, perdidos nos meus. Que vontade louca que eu tenho de tê-la comigo. calar sua boca bonita com um beijo meu. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, enfrento a chuva, o mau tempo, pra poder um pouco te ver. E agora não durmo direito pensando em você, lembrando seus olhos bonitos perdidos nos meus. Que vontade louca que eu tenho de vê-la comigo, calar sua boca bonita com um beijo meu. A deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, enfrento a chuva, o mau tempo, pra poder um pouco te ver. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, enfrento a chuva, o mau tempo, pra poder. Olha a hora, agora na cidade são 9 horas e 19 minutos, 9 e 19 em Carauari, bom dia cidade. Olha, lembrando que você vai poder mandar seu nome e seu endereço para concorrer aí a sorteio Tec Tudo, todos os domingos faz aí o sorteio para o ouvinte, e no primeiro domingo do mês tem o sorteio de um celular, de um smartphone e também um café regional por conta da Tec Tudo, né? Tomar aqui uma águazinha de coco, que o Adriano trouxe para mim. Esse Adriano é um anjo, rapaz. De vez em quando ele tira um cocozinho aqui, esse coco que foi plantado pelo nosso amigo Hilário Viana, né? O coco dá uma briga aqui, porque todo mundo quer tomar a água do coco, né? O JBB quer ficar com duas. Ser feliz ao seu lado. Olha, deixa eu mandar um alô especial pro prefeito eleito, né? O Ayrton Siqueira, né? Pro nosso vice, José Maria Santiago. Foram diplomados oficialmente agora na sexta? Foi sexta-feira, se não me engano? Foi sexta, né? Sexta-feira, essa diplomação não era aberta ao público, né? Era uma coisa mais restrita, onde participavam as pessoas que iriam ser diplomadas e um ou dois convidados de cada diplomado, né? Então, participaram aí, estava presente aí o vice-prefeito, prefeito em exercício, José Cardoso Viana, né? Alguns secretários estavam participando. E o juiz de direito, doutor Jânio Tutumô Taqueda, então diplomou aqueles, os eleitos, alguns suplentes, e também o prefeito eleito e o vice-prefeito que irão governar a nossa cidade a partir do dia 1º de janeiro, né? Então nós estamos aí há 22 dias, da finalização desta atual administração, para que possa dar início, então, a nova administração que será instalada a partir do dia

Aí, sucesso Borbulhas de Amor, sucesso do Fagner, muito bem tocado para você que acompanha o programa, para você que sintoniza as YS342, Associação Carababá de Cultura. Olha, nós estamos aí no trabalho, né, fazendo aí o nosso pontozinho, o Bar do DJ, né, e nós estamos pretendendo no próximo domingo já fazer uma prévia, não é uma inauguração, é uma prévia, até porque ainda falta muita coisa, né? Mas a gente está querendo já dar uma funcionadazinha de forma improvisada ainda, para poder entrar alguma coisa e a gente poder ir dando andamento aos trabalhos, né? Ir dando andamento às coisas, né? Então a gente provavelmente no próximo domingo deva fazer alguma coisa, mas durante a semana a gente confirma. Durante a semana a gente verifica se vai dar realmente tempo para fazer alguma coisa nesse próximo domingo, tá? Já lá no Bar do DJ, que fica localizada ali no 14 Bis, do lado da residência do DJ Reinaldo Pereira, né? De forma adaptada, já vendo como as coisas estão acontecendo hoje, a gente, em cima disso, tem um planejamento de funcionar de forma diferente, né? De forma diferente. Portanto, então, no próximo domingo, a gente quer fazer um sonzinho ao vivo, né? Ficar ali dando aquela brincadinha com ainda pouca gente, né? De forma ainda limitada, né? Para que as coisas possam entrar alguma coisinha, porque por enquanto só está saindo, né? E poder, assim, concluir, terminar, né? Ajeitar bonitinho para ficar do jeito que você realmente merece ter um ambiente, né? Então a gente vai tentar iniciar na próxima semana. Durante a semana a gente confirma isso aí, beleza? Para unir-nos até o fim. Olha, a partir de agora você já pode mandar o teu nome, teu endereço para estar concorrendo aí ao sorteio da Tec Tudo, né? Tec Tudo todos os domingos. Ela sorteia aqui o ouvinte, né? E todo primeiro domingo do mês ela sorteia um smartphone até o dia do aniversário da Tec Tudo, que acontece no próximo ano. Quem dera ser um peixe. É, o ano de 2024 tá terminando, tá acabando. Entramos no mês natalino, já tivemos a inauguração das luzes de Natal aqui em Carauari. E a nossa primeira dama, ela ela todos os anos nos surpreende, né? Todos os anos, um ano melhor do que o outro. Esse ano surpreendeu todos nós, né? Se superou com um Natal mais bonito do que o outro, né? E esse Natal deste ano tem a denominação Natal da Gratidão, né? Natal da Gratidão. Então, tudo muito lindo, tudo muito bonito. Parabéns aí aos funcionários do CDHC, ao pessoal do CDHC, essa equipe maravilhosa, né? Que não tem hora para trabalhar, né? Que estão aí dia, noite, né? E fazendo aí um belíssimo trabalho. Parabéns aí aos meninos e meninas do CDHC. Olha, eu vou trazer mais música para você. Agora na cidade são 9 horas e 31 minutos. Bom dia. Sentada na porta, em sua cadeira de rodas ficava. Seus olhos tão lindos, sem ter alegria, tão triste chorava. Mas quando eu passava, a sua tristeza chegava ao fim. Sua boca pequena, no mesmo instante, sorria pra mim. Aquela menina era a felicidade que eu tanto esperei, mas não tive coragem e não lhe falei do meu grande amor. E agora por onde ela anda eu não sei. sentada na porta, em sua cadeira de rodas ficava. Seus olhos tão lindos, sem ter alegria, tão triste chorava. Mas quando eu passava, a sua tristeza chegava ao fim. Sua boca pequena, no mesmo instante, sorria pra mim. Aquela menina era a felicidade que eu tanto esperei, mas não tive coragem e não lhe falei do meu grande amor. E agora por onde ela anda eu não sei. Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria. Não tive coragem bastante pra me decidir. Aquela menina em sua cadeira de rodas, tudo eu daria pra ver novamente sorrir. Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria. Não tive coragem bastante pra me decidir. Aquela menina em sua cadeira de rodas, tudo eu daria pra ver novamente sorrir. Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria. Não tive coragem. Ah, vamos lá, agora na cidade são 9h35, né? 9h35. Para você, o nosso bom dia super especial. Muita chuva nessa hora, né? Muita água caiu ontem à noite. Nossos rios, graças a Deus, estão melhorando, né? E logo, logo, tudo volta às normalidades, né? Inclusive, eu estive lá pelo Camelo, que é um parceiro, né, ali a supermercado Camelo 2, e a gente notava ali que logo que chegava a balsa, com pouco tempo, os produtos já iam se esgotando, né, porque o pessoal comprava logo e tal, aquela coisa toda, e a gente sentiu agora o negócio já bem bacana, né, rapaz, já veio mais material, né, já deu pra vir mais produtos. Então, com isso, o abastecimento durando muito mais, né? Inclusive, eu quero aqui parabenizar o Leandro Camelo. O Leandro anunciou a redução do frete, né? Redução do frete. Porque como estava tendo essa problemática do frete, de tempo, aliás, a dificuldade da seca, tava um valor, né? E agora, como melhorou, eles estão baixando. Eu achei isso aqui muito bacana. Porque geralmente o pessoal aumenta as coisas e não quer baixar mais, né? Aí já fica naquele preço, fica daquele jeitão, né? Mas o Leandro anunciou aí, eu inclusive parabenizei o Leandro por essa atitude, né? E com isso espero que o comércio local também faça isso, já que vão ter um custo menor, então ele também precisa reduzir os seus preços, melhorar o preço para o consumidor, que até entendeu o aumento devido à seca, né? Mas agora que está normalizando, vamos normalizar também esses preços. Então, parabéns ao Leandro Camelo, né? Aproveito para mandar um alô especial pro Anderson, pro pessoal aí, para as meninas aí do supermercado, para os meninos também, a rapaziada lá de trás, o Louro, enfim, todo mundo aí do supermercado, tá? Forte abraço. Olha, Taça Cidade de Carauari, futebol de campo, primeira divisão. Pela categoria futebol, primeira divisão, a equipe do Arsenal venceu o Crystal Palace pelo placar de 2-0 e conquistou a Taça Cidade de Carauari de futebol de campo, primeira divisão 2024. Parabéns ao Arsenal. campeão feminino pela categoria futebol feminino, equipe Kidderman. Eu acho que é Kidderman, é isso mesmo o nome? Venceu o Atlético Chibauá pelo placar de 1-0. O negócio foi apertado, hein? E conquistou a Taça Cidade de Carauari Futebol de Campo Feminino 2024. Parabéns aí às campeãs, tá? Parabéns também à equipe lá do Chibauá, que chegou a ser a segunda colocada, né? Pelo visto foi um jogaço, né? 1-0 apenas. Um jogo bastante difícil, né? Parabéns às campeãs e às vice também, né? Que merece também. Então encerrou aí a Taça Cidade de Carauari. Pessoal do CDHC, não, do Centro da Juventude, rapaz. Que também fazem aí um trabalho maravilhoso aí em nosso município, né? Parabéns aí a todos, aos atletas que participaram. A gente sabe que em competições às vezes tem problemas, né? É difícil não ter problemas e não vai ser aqui que nós não vai ser diferente, né? Campeonato Brasileiro a gente vê problema, Campeonato Amazonense a gente vê problemas, né? Carauari é o segundo ano, né? Segundo ano de campeonato, então não vai ser aqui que vai ser diferente, né? Vamos lá, nós vamos tocar para você o sucesso do José Augusto Evidências. 2024 tá dizendo tchau. Quando digo que não quero amar-te mais, é porque te amo. Quando digo que não quero mais de ti, é porque te quero. Mas tenho medo de entregar meu coração e confessar que ando louco de paixão. Yo no puedo imaginar mi vida así, si te perdiera un día. Veo mi paz que se desprende por doquier, que después te entrego. Necesito hablar las cosas que yo sé, y después me niego. Y la verdad es que estoy loco ya por ti, que tengo miedo de perderte alguna vez. Necesito aceptar que Dios jamás va a separarte de mi vida. Es una locura de decir que no te quiero, evitar las apariencias, ocultando evidencias. Mas por que seguir fingindo, se não puedo engañar mi corazón? Yo sé que te amo, ya no más mentiras. Si me muero de deseos, yo te quiero más que a todo. Necesito de tus besos, le haces falta a mis días. Mas sin ti no sé qué hacer, qué hacer sin ti. Yo quiero que conozcas más de mí. Mis temores, los que me alejan. Lo cierto es que te quiero más que a mí. Son mis temores, los que me alejan. Lo cierto es que te quiero más que a mí. Decir que no te quiero, evitar las apariencias, ocultando evidencias. Mas por qué seguir fingiendo, si no puedo engañar mi corazón. Yo sé que te amo, ya no más mentiras. Si me muero de deseos, yo te quiero más que a todo. Necesito de tus besos, le haces falta a mis días. Mas sin ti no sé qué hacer sin ti. Yo quiero que conozcas más de mí. Son mis temores los que que me alejan. Lo cierto es que te quiero más que a mí. Son mis temores los que me alejan. Lo cierto es que te quiero más que a mí. Son mis temores los que me alejan. Lo cierto es que te quiero más que a mí. Son mis temores los que me alejan. Lo cierto es que te quiero más que a mí. Aê, sucesso do José Augusto, Evidências, rolando aqui inteiraça no nosso programa. Esse ano quero paz no meu coração. É, e a gente começa a entrar no clima de final de ano, rapaz. Clima de despedida, né, rapaz? Prefeito Bruno vai estar, já está encerrando a sua administração. A gente já vai entrando assim nesse clima aí de nova administração também. É a chegada do seu Ayrton, a chegada do Zé Maria, né? E a partir de janeiro assume aí a prefeitura de Caruaru. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Olha aí, o pessoal aí do Centro da Juventude me mandaram mensagem e disseram o seguinte: hoje ainda temos as finais da Taça de Carauari de Campo na categoria sênior e segunda divisão, amigo, às 18 horas. Então, às 18 horas tá aí uma pedida para você vir aqui pro Campo do Samucão. Quero paz no meu coração. Coração, muito bacana, né? Pra você que tá acompanhando o programa, pra você que tá ligado aí na 104, esse é o clima do nosso programa de hoje. Programa que vai ao ar só os domingos a gente se encontra, só os domingos nós estamos aqui trazendo aí pra você esse clima de muita alegria, né? Olha, eu quero mandar um alô especial aí pro nosso amigo Raimundo Maranhes, eles estão passando no Laranjal, acima de Quari, né? O nosso amigo Raimundo Maranhes está ligado aí com a gente e a gente registra o aniversário do homem. Parece, inclusive, que estão fazendo um almoço agora aí pela embarcação, né? O Maranhes que está vindo aí com cimento, com asfalto aqui para Caruaru. E eu aproveito para mandar aquele alô especial para todo o pessoal da embarcação, pessoal do comboio do trabalho que está vindo rumo à nossa cidade, né? Eles estão passando nesse momento lá no Laranjal, acima de Quari, né? Então é mais trabalho, é mais desenvolvimento que vai chegando, que vem chegando para o nosso município aí. Ainda não sei qual a área que vai ser beneficiada, qual a área que vai ser pavimentada, né? Ontem, nosso amigo DJ... Ontem não, foi ontem, o DJ Chuchu jogou aí. Já mais uma rua que estão fazendo, rapaz. Não para de fazer rua, não, meu Deus. É muita rua que foi feita, é muita rua que estão fazendo, é muita rua que ainda tem por fazer, né? Mas você que ainda não recebeu esse benefício, muitas vezes a gente está postando, pessoal, mas lá, nossa rua ainda nada, não sei o quê. Calma, homem, que vai sair, calma que vai sair. A tua também vai ser feita. A tua também está no planejamento. Só tem que ter um pouquinho de paciência, porque é meio complicado. Tá indo para lá e para cá, trazendo aqui, trazendo ali, traz aqui. Aí lá dá problema não sei em que, quando a fé tem que parar, tem que continuar, enfim. A logística, ela é difícil, não dá para se fazer as coisas correndo, correndo, correndo não, tá bom? Então tenha um pouco de paciência, que a tua rua... A tua rua vai sair. Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer. Olá, vamos trazer mais música para você, chegando mais um sucesso muito bem tocado aqui no teu programa. Você diz para todo mundo que eu faço tudo para ser seu grande amor. Diz que eu não sou o seu tipo, que você é tão lindo e quer coisa melhor. Eu não sei por que você insiste em ser snob assim. História vai ter fim. Um dia vou acabar com esse seu lero-lero. Vou arranjar um alguém que ponha você no chinelo. Um dia vou acabar com esse seu lero-lero. No chinelo. Você vive até dizendo que o meu grande sonho é ser sua namorada. Mas de que nada adianta, você não me aceita nem de ouro pintada. Eu não sei por que você insiste em ser snob assim. Cuidar de mim. Um dia vou acabar com esse seu lero-lero. Vou arranjar um alguém que ponha você no chinelo. Um dia vou acabar com esse seu lero-lero. Vou arranjar um alguém que ponha você no chinelo. Você diz pra todo mundo que eu faço tudo pra ser seu grande amor. Diz que eu não sou o seu tipo, que você é tão lindo e quer coisa melhor. Eu não sei por que você no chinelo. Um dia eu vou acabar com esse seu lero lero. Vou arranjar um alguém. Mas que ponha... Ah, agora são em Caruaru 9 horas e 53 minutos, 9h53. Eu quero mandar um bom dia lá pra Juruá, rapaz. Mandar um alô aí pra... Deixa eu ver, Reinaldo, manda um alô pra minha mãe, Ione. Estamos ligada no seu programa aqui em Juruá, Sina Karina, né? Um abraço, Karina. Tudo de bom aí pra você, tá? Aproveito pra mandar um abraço pro nosso prefeito, rapaz, o Ilki Cunha. O prefeito eleito, né? O prefeito eleito, Ilki Cunha, que também foi diplomado essa semana aí no município de Juruá, né? E eu logo devo dar uma volta aí em Juruá, né? Devo fazer uma visita em Juruá, né? A primeira oportunidade, vamos estar junto e misturado por aí também. Alguém que ponha você no chinelo. Vamos lá, vou trazer mais música pra você, mas deixa eu lembrar do aniversário do seu Antônio, rapaz, o pai da minha esposa, da Silmara, né? Que tá fazendo hoje mais um aninho de vida. Parabéns, seu Antônio. Muita saúde aí pro senhor e um abraço carinhoso aí pelo seu aniversário, ok? Parabéns, felicidade. Chegou. Trazia no rosto as marcas que o sol queimou. Disse que estava cansada, sem lugar para ficar. Tive pena do teu pranto e disse: pode entrar. Ela me contou seu passado de aventura, onde ela passou. Eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei. Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei. Mais um dia sem motivo, ela me falou: vou-me embora desta casa e do teu amor. Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei. Teu pão e tua casa foi que eu fiquei. Era uma tarde tão triste quando ela partiu. Chegou. Era uma tarde tão triste quando ela partiu. Fazia um dia bonito quando ela chegou. Era uma tarde tão triste quando ela partiu. Sucesso, muito obrigado pra você que tá ligado. aqui com a gente, para você que está acompanhando o nosso programa. Você curtiu Folha Seca, Simone Simaria, né? Com a participação do... Aliás, é Amado Batista com a participação de Simone Simaria, né? Rolando aqui inteiraço. Mais uma música que é muito pedida, muito tocada, muito solicitada aqui pelos nossos amigos que sempre ouvem o programa De Volta ao Passado, né? Olha, eu quero agradecer a cada um de vocês que dão aí a gente essa audiência tremenda, né? Quero lembrar que vem aí a entrevista do prefeito Bruno com a maior audiência de todos os tempos. Novidades, notícias para você, né? Tá todo mundo aí querendo saber das últimas informações, tá todo mundo aí bastante ansioso, né? Por essa entrevista com o prefeito Bruno. Olha aí, eu vou tocar mais uma música, sucesso da Carmen Silva, Meu Velho Pai. Meu velho pai, preste atenção no que lhe digo. Meu pobre papai querido, enxugue as lágrimas do rosto. Porque papai, que você chora tão sozinho? Me conta, meu papaizinho, o que lhe causa desgosto? Estou notando que você está cansado. Meu pobre velho adorado, sua filha está falando. Quero saber qual é a tristeza que existe. Não quero ver você triste. Por que é que está chorando? Quando lhe vejo tão tristonho desse jeito, sinto estremecer meu peito, linho adorado. Estarei sempre ao seu lado, não lhe deixarei jamais. Eu sou o sangue do seu sangue, papaizinho. Não vou lhe deixar sozinho, não tenha medo, meu pai. Você sofreu quando eu era ainda criança. Não me sai mais da lembrança seu carinho e seus cuidados. Eu fiquei grande, estou seguindo meu caminho. E você ficou velhinho, mas estou sempre ao seu lado. Meu pobre pai, seus passos longos silenciaram. Seus cabelos branquearam, escureceu. A sua voz quase que nem se ouve mais. Não tenha medo, meu pai, quem cuida de você sou eu. Meu papaizinho, não precisa mais chorar. Saiba que não vou deixar você sozinho, abandonado. Eu sou seu guia, sou seu tempo, sou seus passos. Sou sua luz e sou seus braços, sou sua filha abençoada. Beleza! Olha, deixa eu mandar um alô especial pro Valdecil Carababá Móvel, né? Que tá ligado aí com a gente, tá acompanhando aí a nossa programação. Está sintonizado na Rádio Carababá. Obrigado, Valdeci. Já vi aqui a tua ligação, né? E já mandei teu alô especial. Valdeci, que para onde vai, ele vai com o radinho aí do seu lado, vai com o radinho aí ligado nos nossos programas, sempre acompanhando aqui a programação inteiraça da Rádio Carababá. Né? Então, bom dia para você, Valdeci. Que levam a fertilidade. Olha, deixa eu mandar um bom dia muito especial aos nossos amigos moradores do Igarapé da Roça, né? O pessoal do Igarapé da Roça. O Igarapé da Roça, que foi um dos primeiros locais nessa atual gestão do prefeito Bruno Ramalho, a receber o benefício, né? Foi o primeiro convênio a sair para Carauari, né? Que foi o convênio daquela estrada, né? Eles conseguiram concluir totalmente, digamos assim, há pouco tempo agora, né? Já com a construção da calçada e meio fio, né? Então, bacana o pessoal ali do Igarapé da Roça, que tinha uma dificuldade muito grande para enfrentar o lamaçal, principalmente num dia que nem hoje, que depois de uma chuva o negócio era complicado para ir para ali, né? E hoje, graças a Deus, o pessoal do Igarapé da Roça vão e voltam, vêm, vão a hora que quer, sem pisar na lama, né? Então, uma coisa muito boa que o prefeito Bruno está deixando aí para a comunidade do Igarapé da Roça. São lembranças que a gente traz para você agora aqui no De Volta ao Passado. Chuva tão triste, são lágrimas na inundação. Águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão. Terra, pro fundo da terra, terra, planeta. A música Guilherme Arantes, você curtiu aqui na nossa programação, você curtiu aqui no programa De Volta ao Passado. Olha, eu quero mandar um alô aí pra minha amiga Ana aí no conjunto da caixa, Ana, que tinha uma dificuldade muito grande também, né, Ana, pra sair de casa. Eu lembro às vezes que eu ia aí na Ana, que o marido da Ana, de vez em quando ele pescava, né, rapaz? O bicho era bom, rapaz, quase todo dia ele trazia alguma coisa. E o ruim era a gente chegar lá, né? E a Ana sempre dizia: Reinaldo, e aí, minha rua vai sair. Saiu, né? Saiu. Então a Ana, ela vai ter na lembrança, aqui falando De Volta ao Passado, na lembrança, os momentos difíceis que ela passou ali pelo conjunto da caixa, e vai ter também na lembrança o prefeito Bruno Ramalho, que tirou eles da lama, né? Então são lembranças que a gente traz aqui na nossa programação, né? Aqui na nossa 104,9, no programa De Volta ao Passado, esse programa que traz recordações pro teu rádio. Olha, eu quero lembrar para você que vem aí o bar do DJ, rapaz, o novo ponto para você sentar, para você se divertir, é um ponto organizado. Vamos fazer o máximo possível e impossível para que o ponto seja um local bem bacana, bem tranquilo para a gente poder ter um canto legal para se divertir, né? O mundo aos meus pés, de que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor, se eu não tenho mais teu carinho, se eu não sinto mais teu calor? De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor, se eu não tenho mais teu carinho, se eu não sinto mais teu calor? te ama. Pensa que você já me esqueceu. Mas ao senti-lo perto, tudo é tão deserto. Você pensa em mim. Eu não sinto mais teu calor. De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho. E um sucesso pra você, de que vale ter tudo na vida, José Augusto, você curtiu aqui no nosso programa. Olha, eu quero mandar um bom dia muito especial pra minha amiga Sula Marães, o nosso amigo aí, Bedo Azulão, rapaz, o homem jogava bola antigamente, né? Antigamente o bicho prestava, rapaz, o homem jogava bola, meu irmão. Mas gente boa, né, Pedro? Um abraço aí pra você, meu irmão. Um abraço pra nossa amiga Sula Marães também, aquele alô especial pra ela. Encontrei com a Sula na sexta-feira, no aniversário da Anabelle. Isabelle, é minha sobrinha e eu não sei o nome da menina direito, repara. Vê se pode, é Isabelle, Anabelle. Ué, Isabelle, Ronda? Eu sei que ela estava aniversariando aí no, na sexta-feira, tivemos lá tudo muito bom, tudo muito gostoso, rapaz. Sabe, é por isso que às vezes a gente perde o controle, rapaz. Tudo uma delícia, tudo um pirarucu a casaca daquele jeito, né? Tava tudo muito bacana, mas o DJ Reinaldo não tá podendo mais... Já lhe dá um prejuízo, né? Agora a comida é muito regrada, né? Muito pouca coisa. Algumas coisas não era nem para mim estar comendo, mas eu, de forma bem reduzida, ainda entra um pouquinho, né? Mas graças a Deus, hoje, na hora da pesagem, né? Eu consegui atingir 84 quilos, né? Eu pesava 150. E hoje eu bati 84 quilos, né? E isso é porque eu ainda não estou fazendo direito a caminhada e a minha ida lá na Álida, rapaz, eu tenho faltado, tenho tido algumas faltas, né? Estou precisando novamente daquela força grande, né? Para poder recomeçar a todos os dias fazer alguma coisa, né? O importante é que continua caindo e a meta a atingir é 85, né? Depois de 85 eles fazem aquela avaliação para que a gente possa passar pelo novo procedimento para tirar o excesso de pele, né? Isso aí que é a parte mais complicada, mais difícil, né, e um pouquinho cara também, né, mas aí a gente com força, com muita vontade, a gente consegue, né, nunca diga que você não consegue, você consegue sim, tudo aquilo que você quer, você tem força para conseguir, tá no seu alcance conseguir aquilo que você quer, né, e essa questão da perca de peso, ela passa muito pela força de vontade que a gente tem, pela vontade de querer, né? Aquela coisa de eu quero fazer, eu vou fazer, né? E eu hoje consegui, graças a Deus, né, atingir 94 quilos, né? De 150, 94, são 56 quilos perdidos já, né? 56 quilos perdidos, caminhando para os 60, né? Caminhando para os 60. Toda semana está caindo alguma coisa, então digamos aí que até o final do ano eu já esteja, se tudo correr bem, com os 80, né? Não. Eu já esteja com 89, na faixa de 80 e pouco, né? 89, né? 89, por aí, mais ou menos, até o final do ano. É, a meta é 85, né? Então, mais longe já teve. Que aparenta 20 anos, mais ou menos. Vamos lá, vamos trazer música pra você. Sucesso do Paulo de Paula, Quarto de Mansão. Eu me perco diante de tanta beleza, presente da natureza, ela merece também. Quando se veste, roupa íntima elegante, o seu jeito provocante não parece com ninguém. Se retrocede num instante tão segura, num sorriso de ternura, beijando faz uma flor. Ela se curva sob a cama lentamente e despercebidamente ela fascina de amor. No desespero de uma vida tão vazia, curte o som sem alegria em seu quarto de mansão. Quando se perde entre o som de um toca-fita, eu a vejo mais bonita do meu quarto de pensão. Contempla o seu corpo calmamente, com um gesto diferente, banha o rosto abrasador. Eu delirando, no vidro quase fechado, num calor desesperado, quase morrendo de amor. Discretamente, sai do quarto e fecha a porta, logo depois ela volta, do banho pra se enxugar. Ela se esconde na toalha umedecida, sob uma luz colorida que está pra se apagar. Nesta penumbra, devagar vai se deitando, suas mãos vão deslizando para o sono começar. A luz se apaga, tudo acaba, eu fico triste de saber que nada existe, entre nós eu vou chorar. A luz se apaga, tudo acaba, eu fico triste de saber que nada existe, entre nós eu vou chorar. As pernas entrando em cano, mói o bico do sapato pra mijar. É um aperreio, cocô não faz infinito, saco fora dói o joelho. Quanto mais velho eu fico, cada vez fico mais feio. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. As trouxas se esvazeia, a peia vira pelão. Na sobrancelha e a piroca empanca, a voz vai ficando feia e as orelhas se encabela, os ossos se desquiora, os quartos desencadela, mas passa o tempo piora, mas o véio se desonera. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, o estrague é tudo encruado. Da goela canela, o sorgue é encriviado, enxexe é limpe a chinela, o figue é destiorado, o couro é todo encardido, dói estômago, dói pulmão, nem sinto meus pisuídos, o velho não tem mais tesão, os troços é tudo caído. Ai, ai, ai. De ruiva, loura, morena, todas elas eu futricava, eu botava, era sem pena. Chega a pimba, desbotava, nos meus tempos de rapaz. Já vi muita estripulia, mas foi muito tempo atrás. Eu coisava todo dia, eu tô velho, não coiso mais. Ai, ai, ai. véi gostava de ruiva, loura, morena. Todas elas eu futricava, eu botava, era sem pena. Chega a pimba, desbotava nos meus tempos de rapaz. Já fiz muita estripulia, mas foi muito tempo atrás. Eu pimbava todo dia, eu tô velho, não pimbo mais. Diz o Valdeci que ainda, né, rapaz? O Valdeci, o cara babá móvel, ligado aí com a gente. Você curtiu então a dor do véio. A dor que ninguém quer sentir, mas que chegando naquela idade, não tem pra onde correr. Vai ter que ir pra Azulzinha, o Valdeci. Bem agarradinho, onde a gente é mesmo é pra se abraçar. Vamos lá, agora são 10 horas e 20 minutos, 10 e 20 em Carauari, Amazonas, Brasil, domingo, hoje é 8 de dezembro do ano de 2024, dia 8 de dezembro, né? Entramos aí nesse mês de Natal, mês de se perdoar, mês... Na realidade, o perdão tem que existir em todo momento, né? Isso aí a gente... errar é humano e tudo, e perdoar também, né? Então, mas é um mês que aflora mais ainda, né? O mês natalino, ele tem esse poder, né? De aproximar as pessoas, digamos assim, né? E, consequentemente, é o último mês de administração do prefeito Bruno Ramalho, né? Nós estamos aí nesse aguardo do prefeito Bruno. O prefeito Bruno deve estar retornando aí para o nosso município nos próximos dias, né? E logo que chegar, o prefeito vem na Rádio Carababá, né? Ele inclusive me ligou essa semana, eu já fiz esse comentário aqui, o prefeito estava bastante alegre, bastante contente, né? Estava num clima muito legal. Esses dias ele tinha andado, ele estava assim, a gente sentia que ele não estava legal na voz dele, né? Mas nessa semana já melhorou bastante, né? Então, prefeito, como eu disse, ele me confirmou a saída do financeiro aí na sexta-feira agora. O pessoal começaram a receber sexta-feira e ele me disse que na próxima semana vai balançar mais um pouquinho a árvore da azeitoneira, né? A azeitoneira tem um galho que tá assim meio ainda com as azeitonas bonitas, né? Ele vai dar uma balançadazinha assim novamente, né? Para que a gente possa terminar o ano com bastante azeitona. Né? Com azeitona para poder fazer aquilo que quer, aquilo que tem vontade. Medo que o velho pudesse acordar. Vamos lá, vamos tocar essa aqui para você inteiraça, Reginaldo Rossi, a Raposa e as Uvas. Bom dia, cidade! Lembro com muita saudade aquele bailinho, onde a gente dançava bem agarradinho, onde a gente ia mesmo é pra se abraçar. Você com laque no cabelo e um vestido rodado, e aquelas anáguas com tantos babados, e você se sentava só pra me mostrar. E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas. Eu era a raposa, você era as uvas. Eu sempre querendo teu beijo roubar. E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza que no fim do baile, na minha lambreta, aquele broto bonito ia me abraçar. Quando a orquestra tocava, beija-me mucho, eu lhe apertava e olhava seu busto dentro do corpete, querendo pular. Eu todo cheiroso a Lancaster e você a Chanel. Eu era um menino, mas fazia o papel do homem terrível só pra lhe guardar. E tudo que a gente transava eram 3, 4 cubas. Eu era raposa, você era as uvas. Eu sempre querendo seu beijo roubar. E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza que no fim do baile, na minha lambreta, contente pra casa eu ia te levar. E ao chegar em tua casa, em frente ao portão, um beijo, um abraço, minha mão, tua mão, com medo que o velho pudesse acordar. A pílula já existia, mas nem se falava, pois nos muitos conselhos que tua mãe te dava, tinha um que dizia, só depois de casar. E tudo que a gente transava eram 3, 4 cubas. Eu era raposa, você era as uvas. Eu sempre querendo o teu beijo roubar. E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza que no fim do baile, na minha lambreta, aquele corpo bonito ia me abraçar. Tudo que a gente transava eram 3, 4 cubas. Eu era raposa, você era as uvas. Eu sempre querendo teu beijo roubar. E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza que no fim do baile, na minha lambreta, aquele corpo bonito ia me abraçar. Vamos lá, sucesso, muito bem tocado para você que tá ligado aí, para você que tá acompanhando aqui a nossa programação, né? Para você que tá ligado nas YS342, olha, eu tenho para você aqui a saída das embarcações de Carauari. Eu tenho novidade para você, Comandante Oliveira, programação de dezembro, né? Carauari, Manaus, dia 15. Dia 15, então, Carauari, Manaus, o Comandante Oliveira vai estar saindo com conforto, segurança e rapidez, né? Manaus Carauari, no dia 4 de janeiro, o comandante vai estar já vindo de Manaus para Carauari, né? E nós temos também a programação do Almirante Oliveira. Deixa eu ver aqui do Almirante Oliveira. Então, o Almirante Oliveira já vai sair de Carauari para Manaus no dia 3 de janeiro, tá? Então, anota aí direitinho. Dia 15 está saindo o Comandante Oliveira daqui para Manaus. Dia 3 de janeiro está saindo o... Aliás, dia 15, o Comandante. Dia 3, o Almirante Oliveira sai para Manaus, né? Então, nós temos aí uma programação extensa aí para você, dos barcos, das embarcações Oliveira, que começarão a fazer suas viagens novamente. Portanto, arruma a mala e pega o Oliveira, né? Pega o Oliveira, que os Oliveiras estão retornando, estão voltando com as suas viagens normais aí. Carauari, Manaus, Carauari, né? Sempre com bastante segurança, rapidez, boa alimentação e Wi-Fi a bordo também, né? Agora, com acesso à internet para você. Em homenagem a ti, que sabe. Então, só para concluir para você sobre a embarcação Oliveira, vou dar novamente, eu vou informar só sobre o Comandante Oliveira, que é o primeiro que vai sair, né? Saindo de Carauari para Manaus no dia 15, num domingo, às 18 horas. Viagem com conforto, segurança e rapidez, Carauari, Manaus, no Comandante Oliveira, saindo dia 15 de dezembro, domingo, às 18 horas. O Comandante Oliveira informa que estará voltando de Manaus para Carauari, voltando de Manaus para Carauari, já no dia 4 de janeiro. Que sabes que nunca poderia achar alguém igual a ti. E muito além, muito longe daqui, tu esperas por mim. Estiver, o que fizer, tudo vai dizer que estás em mim, amor, amor, amor. E cedo ou tarde, ao teu lado estarei. Cada segundo que sou infeliz, mas me aproximo de ti. Tu que sabes quanto eu te amei. Tu que sabes que chorei, tu, muito além, longe daqui, tu, tu existes para mim, tu, muito além. Vamos lá. Deixa eu dar mais só uma informação sobre as embarcações Oliveira, né? Eles vão estar com venda de passagem ali na Dom Pedro II, na casa do ex-prefeito Beto Oliveira, tá bom? Então é lá que eles vão estar vendendo as passagens para essas programações que eu acabei de passar para você. Eu no meu carro. Olha, deixa eu mandar um alô super especial para Nayara, amada Nayara, né? Aí do posto do Adelso, né? Ligada aí com a gente, acompanhando aqui a nossa programação. Acabou de me mandar um áudio, já ouviu teu áudio, tá, Nayara? E mandar um alô especial para todo o pessoal aí do posto do Adelso, sintonizado na 104,9. É, rapaz, estamos se despedindo do mês. Do ano de 2024, né? 2024 tá passando, tá chegando a reta final. E aí, como é que foi teu ano? Qual a avaliação que você faz do ano de 2024, né? Muita coisa positiva, algumas coisas ruins, né? Mas no mais, assim, pra mim foi maravilhoso, sabe? Eu não tenho o que reclamar de 2024, né? Apesar dos apesares, 2024 me trouxe muita coisa boa, né? Muita coisa boa, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Porque você estando com saúde, você tem tudo, né? E é isso que é o que interessa. Compreendi que estava errado, que não se deve morrer por amor. Eu ontem tive tanta sorte, a malvada da morte andou perto de mim. Eu no meu carro dei bobeira, numa brincadeira quase levo o fim. Andava toda velocidade pra superar a saudade que andava junto a mim. Essa saudade era de rosa, coisa mais linda do meu jardim. Essa saudade era de rosa, coisa mais linda do meu jardim. Essa saudade

O que os outros vão pensar? É, rapaz, ó, daí José, vou tirar você desse lugar, rolando aqui inteiraço no nosso programa. Olha, deixa eu mandar um abraço aí pros meninos do programa De Volta ao Passado, da banda do De Volta ao Passado, Borena, o Seu Juarez, né, o Chiquinho. Vamos marcar um domingo de lazer, olha, já lembrei dos domingos de lazer que a gente fazia aqui na Rádio Carababá. Vamos fazer um programa especial de final de ano aí, né, Borena, Juarez, o Chiquinho, né, pra gente fazer aí aquele sonzinho gostoso, aquela brincadeira que a gente sempre faz aqui no programa. Um grande amor. Vamos lá, então, vamos continuar aqui a nossa programação. Lembrando que daqui a pouquinho nós temos o sorteio da Tec Tudo. Se você ainda não mandou seu nome e seu endereço, pode entrar em contato agora. Basta mandar o nome e endereço que automaticamente você vai estar concorrendo a sorteio da Tec Tudo todos os domingos aqui na Carababá. No dia em que parti, você chorou, quase morreu. Apaixonou, bicho. Ele tá de olho. É na boutique.